Amai o vosso irmão, ajudai o vosso irmão. Não fazei ao outro que não quer que lhe façam assim. Não entrai dentro do espaço do outro sem que o outro o permita. Isso são mensagens importantes. Só orientar consoante o sol. Muito boa tarde. Boa tarde. Querem saber como sou? Eu sou o Steve. O senhor é o Steve? Sou assim que sou conhecido e é por este nome que eu trabalho já há muitos anos. Eu morri atropelado. Fez o quê? O senhor o quê? Morri atropelado. Morreu atropelado. E a minha missão é esta. É ensinar as pessoas, quer em termos da vossa vida e das vidas que vocês tiveram ao longo dos tempos, quer uma noção básica do tempo e espaço. Porque poucas pessoas têm essa noção. Não sei se vós sabeis o que é. Noção, o senhor é capaz hoje, com o conhecimento que tem, passar pra gente uma noção básica do tempo e espaço? Olha que coisa boa. Vamos chegar lá, quero saber disso também. Mas assim, deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor é um espírito? Sim, sou um espírito, mas já era... encarnado. Já era tido encarnado. Isso. Mas, sabe quando os espíritos normalmente morrem jovens? Morrem jovens. Têm pouco karma para limpar. Quando morre jovem tem, tem pouco karma para limpar? Por quê? Porque fez pouca coisa, teve pouco tempo para fazer coisa ruim ou porque já era um espírito evoluído? Não, pra... já era um espírito evoluído. Isso, entendi. Vim só tirar, como se diz em português, alinhavar pontas. Isso, só veio alinhavar pontas. Completar coisas que me faltavam. Tá certo. Então aí o senhor encarnou. E quando que foi isso? Isso foi no dia 11 do 4 de 62. 11 do 4 de 62 foi o dia que o Steve morreu. Não, nasci. Nasceu, claro. E qual lugar que foi isso? Foi nos States. Nos Estados Unidos. Olha aí. E... muito bom. E aí o senhor viveu durante quantos anos? 21. 21 anos. Desencarnou. Tá certo. O que acontece quando a gente morre? Quando nós morrimos, passamos um período em que... né? Os que têm que passar, poderão passar por um período que se pode chamar um período de decisão para onde haverão de ir, eu como se já vinha destinado a... Esse período foi muito curto. Um período de cisão? Sim. O que, que é cisão? Decisão. Aham. Decidir-se, vai... Ah, de decisão. Claro, vai claro. Vai para cima, se vai para baixo. Ah... O meu período foi curto, porque eu já tinha o meu lugar, porque eu só vim, como disse, limpar pequenas coisas. Só veio limpar pequenas coisas. Certo. Então, aconteceu com o senhor, depois da morte, um período de decisão. Sim, sim. Essa decisão, quem faz? É o próprio espírito ou espíritos superiores? Nós próprios. Nós próprios. Baseado no quê? Na nossa vida e nas nossas vidas. Ah. Dos nossos chamados registros akáshicos. Entendi. Não sei se sabe o que é. Então explica, às vezes tem gente que não sabe. O que é um registro akáshico? Nós temos como se fosse uma biblioteca. Uma biblioteca. Com tudo o que nós fazemos em todas as vidas. Certo. Tudo de bom, de mal, de menos bom, tudo registado. Uhum. E depois é como se esses livros dessa biblioteca fossem pesados, estão equilibrados, a alma ascende. Se não estão equilibrados, a alma tem que fazer uma evolução. Entendi. Então, eu repito, porque assim o povo ouve direito, tá bom? E até vou pedir ao Steve de calibrar o médium para tentar fazer o aparelho falar um pouquinho mais alto, o máximo possível. Então, assim, registro akáshico são como livrarias impregnadas nos códigos do espírito. Biblioteca. Bibliotecas, desculpa. É preferível uma biblioteca. Isso, muito bom. Imagine uma daquelas bibliotecas muito antigas, com livros de todos os anos, e cada vida que teve é um livro. Claro, claro. Cada vida que teve é um livro. Sim. E aí tem uma biblioteca muito grande. Essa biblioteca está dentro do espírito. Está dentro do espírito. Como se fosse código assim de computador. Sim, isso. Pode ser. E aí, a hora que ele morre, isso daí pesa nele. Na decisão claro dele. Claro que tem que pesar. Claro que tem que pesar. Claro que tem que pesar. Entendi. É aí que se vai buscar o karma para limpar ou não limpar. Tá certo. Então, o que é karma e como é que se adquire karma? Karma adquire-se quando nós fazemos uma ação e que não teve a devida reação. Fazemos uma ação, não teve a devida reação, então essa reação tem que cair em algum momento. Isso mesmo. E é o karma. É o karma. Uhum. O karma pode ser bom ou pode ser mau. Porque há karma de amor. De amor, é? Sim. Uhum. As pessoas todas têm a mania que o karma é mau. Ai, o karma que eu... Não, o karma pode ser de amor. Uhum. Houve uma ação, por exemplo, amou alguém e essa pessoa não correspondeu. Vem na vida seguinte para serem as duas correspondidas. Entendi. Então, no seu caso, quando passou, a sua decisão foi o quê? Subir? A minha decisão foi subir... Era o meu caminho, era para onde eu tinha que ir. Mas se alguém pode decidir, quem é que vai decidir descer, ir para algum lugar ruim? Sempre vão decidir o melhor, não é assim? Não. Não é? Quando é a alma a decidir, Ah, entendi. A alma nunca decide o melhor. O melhor para o ego, né? A alma vai buscar... Olha, mas basta dizer uma coisa muito simples. Pois não. Quando você faz uma coisa errada, não lhe fica na cabeça durante anos e anos que fez uma coisa errada? É, sim senhor. Pronto. Um remorso. A alma é isso mesmo. Fica com isso marcado. E enquanto não limpar isso, Entendi. O ego vai dizer, não quero, não quero. A alma vai dizer, tem que ir, meu filho, tem que ir. O ego aí deixa De de valer. apitar. Isso, ele não apita É a nada. alma que vale. Claro, claro. Porque todas as almas querem ascender e chegar ao máximo que podem chegar. Sim. Mas para chegar lá, têm que estar limpos. Há almas que não querem ascender. Isso. Há almas que querem descender. Ah lá. Acham que é um caminho mais rápido, é o caminho melhor e é o que têm tudo o que desejam. Para mim, isso não é verdade, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Certo. Deixa eu só revisar uma informação que eu recebi aqui. É, seu nome é Steve, mentor Steve ou Steve alguma coisa? Como é que você se apresenta? Só Steve. Só Steve tá bom, né? Só Steve. Tá certo. Então pronto. Há quem diga que eu sou mestre, quem diga... Não, eu para mim sou único e simplesmente Steve. Steve. Então, Steve, quando o senhor ascendeu, diz, eu tenho a decisão de ir para cima. Esse para cima é para onde? Para cima é para... como é que eu... Um lugar, não é bem um lugar, mas é um lugar onde estão mestres ascensos. Onde estão os mestres ascensos. Sim. Onde estão aqueles espíritos de muita sabedoria. Eu sou novo nesse lugar, mas era o lugar onde eu tinha que ir. Entendi. Então o Steve, depois daquela encarnação, virou um mestre ascensionado. Sim. Pronto. Mas ainda eu não me considero tal. Ainda falta-me fazer muita coisa. Eu acho. Eles não acham. Eu acho. Claro. Mas eu tenho que me sentir bem num sítio para onde vou. E não me sinto. Sinto-me bem para ser chamado mestre ascensionado. Ou mestre ascensionado. Certo. Não se sente bem. Sou simplesmente Steve. Tá certo. Então, continuou a sua visão a respeito de Deus, continua a mesma depois da qual você tinha enquanto encarnado, para com essa do lugar onde o senhor foi como mestre ascensionado? Você lembra-se quando tinha 21 anos? Não. O que é que você pensava acerca de Deus? Era mais o viver a vida, coisa que eu nunca fiz, claro, e vim viver a vida, vim amar, mas nada. Entendi. Fez o que tinha a fazer. Pronto. Segui o meu caminho. Claro. Só vim amar. Muito bom. Então, hoje, qual que é a sua definição de Deus? Vamos saber isso. Para mim, Deus é o Ser Supremo. Ser Supremo. Mas também é o pequeno elétron que bateu no outro e que criou esse movimento pequeno. Que criou depois o Big Bang. Essa é a energia de Deus. Estava tudo parado, estático, e Deus fez um elétron e bater no outro, outro e bater no outro, e bater no outro, e bater no outro. Claro. E bum! Nasceu tudo. Isso é a força de Deus. Criou tudo. Um simples gesto. Quando o Steve diz, pronto, criou-se tudo, tudo aquilo que corresponde ao universo material ou tudo o universo material e o não material? Material e não material. Claro. Quando se criou, Para já, o universo era mais pequeno. Qual que é neste momento? Naquela altura, o universo tinha umas 5 vezes menos tamanho que o que tem agora. Certo. Porque ele tem-se expandido. E cada vez ficado maior. O universo. O universo. Por isso, o poder de Deus cada vez aumenta. E Deus não criou só a Terra, Deus criou outros planetas. Outros planetas? E outros planetas têm outros graus de ascensão. A Terra tem um grau intermédio de ascensão. Mas há planetas muito mais superiores, como há planetas muito mais inferiores, Certo. em que os seres são. Não quer dizer que sejam inferiores aos nossos, são inferiores em termos de evolução espiritual. E como há seres superiores em termos de evolução espiritual. Certo. Por isso é que se diz, passou uma nave. Porque não, passou. Uma nave Sim, uma nave do outro planeta. de Há extraterrestre. planetas mais evoluídos que este planeta que está aqui. Certo. E como tal, podem vir cá. E como também há uma coisa que se chama multiverso. Você está aqui, mas aqui pode ser em terras paralelas umas às outras. Certo. Em universos diferentes, em que, por exemplo, aqui você está falando comigo, mas num universo paralelo, você pode estar neste momento a fazer uma entrevista a ela, por exemplo, Certo. no mesmo momento, porque os universos paralelos variam em pequenas coisas em relação uns aos outros. Entende? Então vamos recapitular. O senhor disse que Deus criou, não criou só esse planeta, criou vários. E Agora, como vários, também criou vários universos. isso, Naquele então. momento foi um bang de tal ordem que todos os eletrões e todos os prótons que estavam parados no cosmo, parados, não eram nada. Era uma coisa. Começaram a movimentar-se até gerar o que é tudo. E não se esqueça que os movimentos todos são giratórios e em espiral. Quando se diz que existe um Deus criador que fez o universo material, criando o universo material sua imagem e semelhança e escraviza todo espírito que nele habita, qual é a posição de Steve? Escraviza. Isso, respeito Deus não disso. escraviza ninguém. Não escraviza ninguém. Deus deu o livre-arbítrio às pessoas. As pessoas podem escolher para que lado podem ir. Pode escolher. Ninguém é obrigado a seguir um caminho. Livre-arbítrio, lá. Isso é a grande palavra de Deus. O livre-arbítrio. Então todos temos o livre-arbítrio e podemos fazer o que quiser a hora que quiser. Agora, é assim, você também tem uma coisa que se chama consciência. Isso, claro, claro. Entendi. Se você for contra a sua consciência, Ah, é. você sofrerá as suas próprias. Ué. Isso, entendi. Entendi. Mas assim, todo mundo pode, por exemplo, podia agora muito bem escolher parar com esse trabalho, fechar e ir embora. Podia, se eu quisesse. Isso. Eu tenho Ela tem livre-arbítrio. livre-arbítrio para tal. Isso, entendi. Mas você tem que seguir aquilo que o seu coração lhe fala. Claro. E o Sim. mais importante é o que o seu coração lhe diz. É como as pessoas que tentam ser o que não são, tentam mostrar o que não são, quando passam para o outro lado, olham para a vida delas e é como se fosse uma peça de teatro. A teatro. Não é nada. Claro. Não viveram. Tudo o que registaram nos seus livros foi farsa, foi fazer-se passar por aquilo, fazer-se passar por aquele outro, fazer-se passar porque tem isto, ou porque tem aquele outro, ou porque gosta disto, ou porque gosta daquele outro. Quanto menos viverem o que vós sois, menos felizes serão. Uhum. E menos ascendem lá para cima. Olha. Tentai ser o que você é. Segui o coração. Tentai ali. Ser o que todos são. Uhum. Se é feliz fazendo uma coisa sem prejudicar o outro. Sem prejudicar o outro. Certo. Uhum. Não se esqueça de uma coisa. Um ser só é livre quando respeita a liberdade do outro ser. Um ser só é livre quando respeita a liberdade do outro ser. Isso mesmo. Uhum. Não sei se você percebe alguma coisa de artes marciais. Nas artes marciais tem um princípio que é uma roda à volta de cada ser. Uma roda à volta de cada ser. Se um ser encosta ou penetra nesta roda, uhum, do outro ser, há uma interação, uhum, seja benéfica ou não seja. Certo. Por isso, respeitar o espaço. Ou se este não quer, então não vai obrigar este a fazer. Não entra dentro do espaço deste. Mas se este quer, por que não entrar dentro do espaço? Isto em todos os aspectos da vida. Nível de trabalho, nível amoroso, nível sexual, porque as pessoas têm mania, ai, o sexo é coisa. Não. O sexo é natural. A natureza deu-vos o sexo. Todos os animais têm sexo. Todos os seres se reproduzem sexualmente. Uhum. Mesmo que seja sexualmente, têm que se dividir entre eles. Percebe? Certo. Por isso, a felicidade está no encontro do outro. A felicidade está no encontro do outro. No encontro do outro. Isso mesmo. O que que quer dizer essa frase, Steve? Nós quando nascemos, uhum, vamos lá ver, quando nascemos, quando fomos criados, sim, todos os seres foram criados em diferentes alturas. Criados em diferentes alturas. Por Deus. Por Deus, pelos mestres ascensos, ah, tudo em conjunto. Além de Deus, os mestres ascensos também podem criar espírito. Claro, que com a mão de Deus. Claro. Não é criar por criar, é criar com a mão de Deus. Uhum. Uhum. Sim. Mas nascem sempre dois. Olha aí. Uhum. Dois seres complementares, iguais. Uma peça do mesmo puzzle. Uma peça encaixa ali. Mas nenhuma encaixa ali. Aquela peça é perfeito. É o que as pessoas chamam alma gêmea. São duas almas que nascem ao mesmo tempo. Depois temos outra coisa, que é almas de encaixe. E almas de encaixe são almas que se encaixam e que pode dar se os dois quiserem. Lá está o livre-arbítrio, se os dois quiserem. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. As almas encaixam. Mas, se os dois quiserem, pode dar algo. Se os dois não quiserem, cada um segue o seu caminho e há outra alma de encaixe. Há várias almas de encaixe, mas a alma gêmea só há uma. e raramente a alma gêmea. Estão as duas ao mesmo tempo na Terra. Raramente estão as duas ao mesmo tempo na Terra. Ao mesmo tempo na Terra. É muito raro. Por causa da alma gêmea. Por que, Steve? Porque assim, uma toma conta da outra. No astral. Se uma está em Terra, a outra está lá em cima, tomando conta para que esta faça o mínimo de asneiras possível. Faça o mínimo de asneiras possível. Para não prejudicar, porque os registros akáshicos são os mesmos. Uhum. Os registros akáshicos são das duas almas, é o mesmo. Só que são dois seres diferentes. Nós sentimos falta de alguém. Porquê? Nós sentimos falta da nossa alma gêmea. É isso então? É isso que nós procuramos. E quando passamos para outro plano, encontramos a nossa alma gêmea e, se estamos preparados, podemos ascender e fundir-se outra vez. Fundir-se? Então, sim. Fundir-se outra vez. É um espírito grudando no outro? Fundir, não é grudar. Grudar é uma coisa, fundir é outra. Como é que é fundir-se, Steve? Os registros akáshicos são os mesmos. Sim, sim, sim. Eles foram criados dois. Sim. Tão perfeitos, tão em harmonia, voltam a ser só um e são mestres ascensos. Ah. Já não vêm à Terra renascer. À Terra é outro planeta renascer. Claro, claro. Estão em harmonia com eles próprios. Entendi. Isto é muito complicado para as pessoas. É muito complicado. Muito complicado. E primeiro que as pessoas percebam isso. E que percebam que a única maneira de estarem bem com a sua alma gêmea, uhum, é conseguir ascender juntamente com ela. E então isto forma uma energia só. Uma energia só. Uhum. Vamos imaginar que as duas almas são criadas, e são criadas verdes. Certo. Os duas são verdes, vão ser sempre verdes. Quando se juntam lá em cima, são verdes. O mesmo tom de verde. Agora, o que pode haver é tons de verdes parecidos que encaixam. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo. São parecidos, então, como é verde e verde, pode dar. Como às vezes há verde e vermelho, pode dar. Há verde e amarelo, pode dar. Uhum. Porque cada... aqui na Terra, ou em qualquer planeta, o livre-arbítrio faz muita coisa. Se for uma pessoa já com uma iluminação um bocadinho maior, consegue viver em harmonia com o seu oposto. Certo. Tornando o seu oposto também em harmonia. Entendi. Qual que é o propósito da encarnação, Steve? Evolução. Evolução? Como única assim? E exclusivamente. O que é evoluir? Ascender. Evoluir. Criar novos mestres ascensos. Criar novos mestres ascensos. Cada mestre ascensio toma conta, assim dizendo, de um planeta com vida. Então os planetas com vida têm que ter mestres ascensos. Então, a grande é ascender para poder aparecer mais mestres ascensos. Claro. Havendo mais mestres ascensos, há mais planetas com vida. Entendi. Então, quanto mais cresce o número de mestres ascensos, mais cresce o número de planetas com vida? Isso mesmo. Tem uma associação direta a isso. Completamente. Claro. Eu ainda não sou mestre de ciência. Não. Porque ainda não estou capacitado para ajudar um planeta a crescer. Ainda não. Mas estou aqui de corpo e alma, como se diz, neste corpo, com a minha alma, para fazer com que as pessoas evoluam. Por isso estou de corpo e com a minha alma. E farei tudo o que puder para que este planeta melhore. O que que as pessoas desse planeta mais precisam ouvir nesse momento para conseguirem evoluir do jeito que o Steve gostaria? Não precisavam de ouvir, precisavam praticar. Não era nem ouvir, é o caso, é praticar. A paz. A paz. A fraternidade. Sentirem que são todos irmãos. Todos vieram do mesmo ser. Ou dos mesmos seres. Mesmo os animais vieram das primeiras células, que se foram multiplicando e multiplicando e deu esta variedade de vida que tem este planeta. Lindo, mas que vocês não sabem aproveitar. Vocês têm um paraíso e estão a tornar um inferno. Um inferno. O tempo não está certo. O próprio planeta não está bem. O próprio planeta revolta-se contra as pessoas. O planeta revolta-se contra as pessoas. Tudo está acontecendo. Porquê? Porque não há amor. Porque não, há? Não há amor. Amor. Não há entrega, não há respeito. Quantas são as pessoas que respeitam uma borboleta? Quantas? Uma formiga. Pessoas respeitam a borboleta, a formiga. Quantas? Conte. Quantas delas a brincadeira é matá-las? Começa de pequenos. A educação começa de pequenos. Respeitar a vida. Entendi. É isso que vós vindes aqui aprender. A respeitar a vida. Ainda não aprenderam. Nem respeitam a vossa dos vossos irmãos, quanto mais a outra. Quando dois irmãos se matam por causa do dinheiro que os pais deixam, como é que podem respeitar o resto? Amor, fraternidade. Amor, fraternidade. Um dos grandes mestres que teve cá na Terra, o Mestre Jesus, diz: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Não está a dizer para amar aquele e para amar o outro. Para amar todos. Todos. Todos por igual. Porque todos são filhos do Criador. Todos. É difícil. Grande. Há sempre qualquer coisa que se olha para o outro e a gente encontra e que não gosta no outro. Mas se a pessoa pensar, também há coisas no outro que o outro que nos agradam. Porquê que nós vamos olhar para o que não nos agrada e não olhamos para o que nos agrada? Então o Steve está dizendo, quando se olha para outra pessoa e aí faz o julgamento e olha para aquilo que não agrada, E sempre tem o que agrada também. Só que não está olhando, é isso? Isso mesmo. As pessoas gostam de apontar, mas esquecem-se quando apontam com um dedo. Ficam três dedos a apontar para si. Se aponta com um, ficam três. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Aponta que serás apontado. Ama que serás amado. Pode ter a certeza. É assim. Quem são os nossos guias espirituais? Os guias espirituais são conselheiros que são colocados no vosso caminho para vos ajudar a ter uma vida ainda melhor. Uma vida são melhor. São conselheiros. O que seria uma vida ainda melhor? Se vocês seguissem os conselhos que eles, que os verdadeiros guias espirituais vos dão, aí vocês viriam que é uma vida melhor. Porque os verdadeiros guias espirituais pregam o amor. O amor. É isso mesmo. Pregam o amor. Então vida melhor é vida com amor. Vida com amor, com fraternidade, com ajuda. Olha, disse uma senhora de idade a tentar arrastar um saquinho. Porquê é que não se há de ajudá-la a pegar um saquinho e levá-la até onde ela precisa, se tendes força? É. Ah, faz-te conta que não ouviu. Onde é que está o amor? Fica registrado no livro do registro akáshico ali. Fica. Pois mais tarde, quando tiveres a idade da pessoa, alguém te lhe vai fazer o mesmo. Nossa. E aí vai saber o que é que custa. Como, por exemplo, outro exemplo, os pais, estou a dizer, rapazes com 20 anos, têm a mania que são muito homens e atacam os homossexuais, tratam-lhes mal, batem-lhes, fazem não sei mais o quê. Sabe que mais tarde os filhos serão homossexuais? Não. Pode ter a certeza que 90% acontece. Não. E depois, porquê que aconteceu? Não é normal, eu não sou. Mas o que é que fez? A lei do retorno bate sempre. Quem bate sempre? A lei do retorno. A lei do retorno? Que lei que é essa, Steve? Ação, reação. Você fez uma ação má. O mundo vai lhe mostrar. O universo vai lhe mostrar que agora você vai estar na pele, porque são os seus filhos que vão estar a ser julgados pelos outros. Vai sentir na pele. Isso mesmo. São os seus filhos que vão ser julgados pelos outros. E então, e agora, como é que é? E agora, como é que fica, né? Agora tem que comer, porque foi ele. Foi ele que o provocou. Ele que colocou no prato, né? É. Agora tem que comer. É tal coisa que se diz aqui neste país, quem boa cama se faz, nela se deita. Quem? Boa cama faz, nela se deita. Olha. Se fizer uma cama má, com rugas e com tudo, quando se for deitar, acorda-se todo cheio de dores. Todo cheio de dores, né? Mas fizeram uma cama toda direitinha, toda muito. Mas vai ver como até dorme melhor. Dorme melhor lá. Por isso não façam aos outros que não gostam que façam assim. Por isso o quê? Não façam aos outros o que não gostam que lhes fizessem assim. Ah. Imagine se fosse ao contrário. Para essas para esses rapazes que batiam nos homossexuais, que o normal fosse ser homossexual. E eles são heterossexuais. E os homossexuais os atacassem. Como é que seria? É. Não é. As pessoas têm que aprender a colocar, a vestir o casaco do outro antes de fazer o que quer que façam. Ou fazer para mostrar aos outros. Mostrar aos outros. Isso fazem os animais. Os animais é que fazem. O que olha os pavões que põem as caudas mais bonitas e mais belas, que é para poder mostrar às fêmeas que eles são mais belos que os outros. Uhum. Os homens não têm nada para fazer isso. Então, epa, eu sou muito macho, pá. Depois vê-se. Depois o quê? Depois vê-se, mais tarde. Ou mostrar que fazem isto, que fazem aquilo. Calhe-se sempre, quer que façam. Pensem sempre nisso. Toda a ação que vocês tiverem, vocês vão ter uma reação oposta e igual. Em que o sofredor, se vocês fizerem sofrer, serão vocês a sofrer. Se vocês fizerem um karma de amor, vocês vão receber amor. Se vocês tratarem bem um velhinho na estrada, quando vocês forem velhinhos, há de aparecer alguém que vai olhar por vós. E vai ajudar-vos a atravessar a estrada. Escreva o que eu lhes digo. Porque isso não falha. Essa lei não falha. Ou seja, quem não compreender a dor do seu irmão está predestinado a sofrê-la. Isso mesmo. Isso mesmo. Quer ajudar, então ajude com o coração. Ajude com o amor. Ajude com... Ah, este teu irmão está com fome. Dê-lhe comida. Se o quê? Se o irmão está com fome, dê-lhe comida. Uhum. Eu não sou a favor de o irmão está com fome, dê-lhe dinheiro. Dinheiro não dinheiro pode normalmente, dar. Normalmente, não pode dar, não estou a dizer. Uhum. Mas normalmente esse dinheiro é para coisas menos próprias. Menos. Mas se você der comida, você sabe que o seu dinheiro foi bem emprego. Entendi. Porque o seu trabalho, o seu suor foi bem emprego. Claro. Tal como você, se tem um trabalho, se você não o receber devidamente, fica com karma. Se você for, fizer uma janela e a pessoa não pagar, não interessa como paga, nem que seja um jantar. Mas se não lhe pegar e dizer assim, olha, eu vou-te oferecer um jantar, olha, fizeste a janela, ofereço-lhe um jantar. Representa que está a parte. Mas se não fizer isso, mais tarde, essa pessoa vai ter que lhe cobrar aquilo que fez. Ah. E o trabalho é importante ser pago. Todo o trabalho? Todo o trabalho. Honesto. Uhum. Todo o trabalho que seja de ajuda ao próximo. Claro. Tem o seu. Que, claro que você não vai. Se vai ajudar assim, não vai cobrar assim. Certo? Uhum. Se você vai cobrar, se vai fazer uma coisa assim, nem que deixe, olha, deixe o que puder. O trabalho espiritual pode-se reger assim. Se acha que é um trabalho que se está a fazer por, como fazem os pretos velhos, caridade, a pessoa deixa o que quer deixar. Está a um sítio onde a pessoa chega e deixa o que quer deixar. Claro, claro. Se está a fazer um trabalho de esforço, então tem que ter o seu merecido pagamento. Pagamento. Às vezes pode não ser aquele pagamento a tome isto. Não. Às vezes pode vir de outras maneiras. Ah, claro. A pessoa diz assim, olha, eu vou fazer isto a esta pessoa porque ela me fez isto. E o eu superior, quer dizer, a sua alma gêmea vai saber que aquela pessoa fez aquilo a si por agradecimento àquilo que você lhe fez. Claro. Porque a sua alma gêmea sabe o que rodeia. Sabe o quê? O que rodeia. E Silvio, qual que é o papel da mediunidade na Terra? A mediunidade é um papel dos mais importantes. Sempre houve, sempre haverá, e existe, é encaminhar as pessoas, os espíritos que vêm, ou os guias que vêm, vêm de sítios de luz. Se for a mediunidade que seja usada para a luz, temos que pôr sempre bem isso bem estipulado. Quando estou a falar da mediunidade, estou a falar da mediunidade positiva. Também há mediunidade negativa. Há quem puxe espíritos de baixo com a sua mediunidade para fazer determinadas... Para fazer o quê? Determinados trabalhos. Certo. Claro. Não, estou a falar da mediunidade positiva. Esses espíritos vêm para dentro do conhecimento deles darem a ajuda para que as pessoas tenham a vida melhor, menos sofrimento. Dar paz de espírito. Se a mediunidade não existisse, como que a Terra seria hoje? Seria triste. Triste? Seria triste, muito triste. Porque o ser humano seria algo vazio. Vazio. Uma casca vazia. A mediunidade é que faz a casca vibrar. É uma casca. Sabe aquelas frutos do mar? Sim. Em que se come a parte de dentro? Sim. Se você comer a parte de dentro de um fruto do mar, fica vazio. No fundo, a mediunidade é a parte de dentro de um fruto do mar. É o que há de melhor. Tem alguma verdade que os espíritos superiores não querem que a humanidade saiba? Os espíritos de luz só querem que a humanidade evolua. Que evolua, se liberte. É assim? Não há nada que eles escondam da humanidade. Não. Quem esconde são os homens. São os homens? Quem esconde são os homens, não são os espíritos de luz. Pode ter a certeza. Os espíritos de luz dão tudo o que podem dar. O que convém à humanidade saber sobre o corpo duplo etérico? Filho, tudo é um todo. Seja presente, passado ou futuro. Por isso, não há nada escondido. Claro, claro. É claro, como a água. Como a água de uma linda cachoeira, pura, que nasce de uma fonte transparente, fresca. Essa é a verdade. A verdade vem sempre assim. Tudo quanto está escondido vem à tona. Acaba por... Acaba? Aí. Chama-lhe os nomes que quiserem chamar. Que quiser. Chama-lhe os segredos disto, os segredos daquele outro, ou os segredos, como dizem, que o palácio do presidente, quando eu falo presidente, falo do meu ex-presidente, do meu presidente dos Estados Unidos, está no meio de uma pentagrama invertido. Né? O de hoje? Ou do seu tempo? O mesmo. A Casa Branca. Tá, tá. Dizem que ainda, né? Querem para o, como costumam dizer, como é que dizem as pessoas na sua terra? Estão procurando chifre em cabeça de cavalo. Isso, pelo não é essa expressão. É isso mesmo. O Steve tem o corpo do pletérico hoje ou já deixou para trás? Eu tenho. Nunca deixei para trás. Para que serve isso? Serve para nós podermos evoluir. É onde assenta, é como se fosse um degrau. Um degrau? Para você poder assentar bem, para poder pôr o pé no degrau seguinte. É assim? É um degrau, se coloca. Não é? Eu achei que era aquela, que o duplo etérico era apenas a ligação entre o corpo físico e o corpo astral. E depois que morre, ele se desfaz. Não se desfaz. Não? Como é que é? Vamos lá ver você. Nós temos um cordão de prata, tá, que liga o corpo físico ao corpo espiritual, é, ao espírito. Uhum. Uhum. Mas depois temos um cordão de ouro, tal, pretérico, que liga o corpo espiritual à alma. E depois um outro cordão que liga ao registro akáshico. Se partissem os três cordões, ficava tudo perdido. Então eu estou encarnado aqui agora. Que corpo que eu tenho? O físico? Tem o físico, tem o espírito, tem a alma e tem o registro akáshico. É, então eu não tenho o duplo etérico. O pletérico é a ligação entre uns e outros. Ah, eu não estou falando, é esse fio de ouro. Eu não estou falando sempre o fio de... Tem o corpo físico e o fio de prata. É o primeiro. É o fio de prata, então. Depois o segundo tem o, entre a alma e a, o espírito e a alma tem um fio de ouro. Uhum. Depois tem um fio que poderá chamar-se diamante, que é entre a alma e o registro akáshico. Tudo isso... Todos esses fios são... Por isso você tem sempre. Ninguém deixa de ter. Porque senão, desconjuntava-se tudo. Claro. Então, para que estava a trabalhar na Terra? Claro que há um que se corta. Que é o físico. Que é o que liga ao físico. Mas depois, quando renascer outra vez... Cria outro. Porque é um que é fácil de criar. Há um que se corta o quê? Um fio? Um fio que se corta, falando em fio. Uhum. Há um que é fácil de criar. Mas... Sempre que a pessoa renasce, recria um. Uhum. Mas está sempre ligado aos outros. Sempre. Tanto que às vezes as pessoas têm reminiscências de... Ai, parece que eu já fiz isto. Uhum. Ai... Ou pessoas que têm fobias a coisas sem saber porquê e nunca passaram por aquela situação e têm determinadas fobias, porque estão lá registadas. Uhum. E o corpo físico consegue ir ao registro caixa e buscar essa pequena informação. Nossa! Por falar em buscar informação no registro akáshico, o médium disse que o senhor tinha um pouco dessa... Dessa presteza, dessa habilidade um pouco mais aguçada que outros espíritos. É isso que eu estou transmitindo. E de saber, de ir no registro akáshico e saber vidas passadas da pessoa, é assim? Sim, sim. Por que que o Steve tem mais facilidade com isso que outros espíritos? Olha, foi o que eles me deram. Claro, claro. Foi o que eles me deram e eu gosto. Uhum. Gosto de falar muito bom. De vidas passadas. Olha, e é verdade então que às vezes aquilo que a gente está fazendo hoje é algo que a gente começou lá no passado? Sim, sim. Em outra vida? Mesmo às vezes uma relação que acabou mal naquele ponto e vem começar no mesmo ponto para continuar e terminar. Entendi. Esse trabalho, Steve, vamos ver se você consegue olhar isso que eu faço, do diálogo com os espíritos. Eu já comecei em alguma vida passada? A gente vai só para saber como que você faz essa busca, depois você explica para a gente. Mas essa busca já foi iniciada. Mas não com esse nome. Nem com esse preceito que vós fazeis hoje. Como é que foi? Você andou de porta em porta ouvindo. Ouvindo. Procurando em pequeninos coisas que apareçam, sabendo que há ali uma médium, sabendo que há ali uma senhora de virtude, sabendo que há ali um xaman, e lá ia você. Mas não era com os meios que você tem hoje. Era diferente. Totalmente diferente. E que, era nesse planeta, em que lugar esse planeta que era? Você começou essa busca perto do que você chamais tundra siberiana. Perto do que você chama o quê? Tundra siberiana. Certo. Da Sibéria. Terras, não sei, até deve ter ideias de terras com pastos baixos. Claro, que às vezes sonhar com terras de pastos baixos, vários animais assim de vários, vários portes. E que época que foi isso, Steve? Se você tem hoje, de idade, 36 anos. 36. 36. 120, mais ou menos. 120? 120 anos para trás. Entendi. Mais ou menos. Claro. Então vamos lá, a gente já fez o exercício. Como é que o Steve acessou tudo isso? Precisou sair daqui? Olhou, abriu um livro? Como é que foi? Eu concentrei na sua energia. Entrei dentro dos seus registros akáshicos. Sim. E eles mostraram. É como se fosse uma telona. Sabe que ideia que eu estou a dar? Uma telona que você se senta e está a ver aquilo que você me pergunta, você próprio me está a mostrar. Ah. Os vossos registros akáshicos me mostram. Mostram. Entendi. Eu não tenho muito esforço. Eu só tenho que ir lá e você próprio me mostra. Mostra tudo. Porque você sabia, se bem que você sabia quando morreu e o seu nome e tudo, porque é você, né? Sim, claro. Entendi, claro. Das outras pessoas não é fácil acessar isso, porque tem que querer mostrar. E para querer mostrar tem que ter uma funcionalidade. Não tem que ter uma funcionalidade. Não. Pode querer saber por saber. Mas se você não abrir, se você não disser eu quero, ninguém consegue acessar. Claro. Por que que Deus permite a algumas pessoas conhecerem quem foram na vida passada e outras não? Permite porque assim é mais fácil a pessoa evoluir. Porque assim é mais fácil a pessoa evoluir. Então ele está dando privilégio para alguns e facilitando. Ou é a lei da ação e reação? É a lei da ação e reação. Entendi. Porque a pessoa mereceu. Mereceu. Isso mesmo. Claro. A gente está se aproximando do final agora, Steve. Qual a mensagem final você passa para a humanidade que tem acompanhado o nosso estudo de hoje com o senhor? Vou lhe falar só de uma coisa que eu acho muito importante. As pessoas pensam que o tempo é uma reta. O tempo não é uma reta. O tempo é uma espiral. Pode subir na espiral, aí se chama subir uma oitava. Imagine um piano em que de 8 em 8 teclas vem o dó outra vez. Isso se chama subir uma oitava. Certo. Um ser humano pode subir de oitava em oitava. Mas pode descer de 9 oitavas em 9 oitavas. Descer. Para descer, pode descer de 9 oitavas em 9 oitavas. Ou 7, ou 6. O máximo de 9. É como se você tivesse uma espiral. Daqui passa para aqui. Mas daqui pode passar para aqui. Sempre. Mas o tempo é isto. Cíclico. Entende? É cíclico e espiral. Começa largo e vai continuando, continuando. Que foi sua proposta no começo da nossa conversa, né? Sobre espaço-tempo. É isso mesmo. Isso. Que as pessoas não têm noção do que é. É como, vamos fazendo assim, começar de dentro. E cada vez aumenta, aumenta, aumenta. Mas para subir, sobe uma oitava, mas pode descer logo 9. Chegar para o centro. Quanto mais para o centro, pior. Quanto mais para fora, mais ascendo em direção à criação. Por que quanto mais para o centro, pior? Estou a dar a ideia de que a espiral começando num centro. Claro, claro. Ajuda a ter uma ideia melhor. Entendi. Porque a espiral do tempo não começa em nenhum centro. Começa no momento. Sim, senhor. Em que um átomo bate no outro e, aí cria-se tudo. Cria-se tempo, cria-se tudo. Está certo. Agora uma mensagem. Vai lá, vamos ver. Mensagem. Uma mensagem final. Eu já falei, amai o vosso irmão, ajudai o vosso irmão. Não fazei ao outro que não quer que lhe façam assim. Não entrai dentro do espaço do outro sem que o outro o permita. Isso são mensagens importantes. O resto é viver a vida respeitando tudo e a natureza. Tudo o que rodeia este belo planeta, cujo seu nome é Gaia, belo, com tudo o que tem, e que muita coisa vocês ainda não conhecem. Vocês ainda não conseguiram chegar ao fundo da Fossa das Marianas, como deve ser. Ainda têm tanto que explorar e já estão a destruir. Nem no meio das florestas. Olha como as florestas da sua terra ainda nem sabem o que há lá no meio e já destrói, destrói, destrói. Brasil. Sim. Claro. Brasil, mais ao norte, os Guianas, as florestas africanas, querem destruir para construir. Construir coisas que são efêmeras, porque a natureza não é efêmera. Você já viu quantos anos é que a natureza sobreviveu? Aos cataclismos que sobreviveu? Agora, o cataclismo ao homem, se o homem não a respeitar, ela não vai sobreviver. Tá bom? Tá certo, Steve. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus. Que todas as luzes universais vos acompanhem. Que assim seja. Ok. principalmente iluminem o vosso caminho. Sim. Para que consigam fazer tudo o que a vossa alma deseja. Não vá dizer. Pai Celso de Xangô, uhum. Já está completamente de volta? Já. Como é que foi, depois que a gente termina, a gente sempre pergunta para o médium como que foi para ele a experiência da incorporação. Esta é serena, é calma, é harmoniosa, sabe bem. É uma incorporação diferente. Quem que é o Steve para você? Para mim, eu acho, e por aquilo que eu estudo, é o meu anjo da guarda. Ah. Por aquilo que me sempre me disseram e sempre me acompanharam, é o meu anjo da guarda. Tá certo. Então, diz pra gente, como que chama o seu espaço, ou o seu terreiro, como é que chama? O meu terreiro chama-se Ilha do Orixá. E há quanto tempo que o senhor já está? Eu já trabalho... Por isso eu tinha 16, tenho 46. Há 30 anos. Isso. E em que lugar que estamos aqui? Pronto, nós estamos em Cascais. Cascais. Nas Fontainhas. Em Portugal. Em Portugal, sim. Está certo. Ele sempre foi em Cascais, ele já foi no Cobre. Agora está aqui. E qual a mensagem o senhor passa para as pessoas que estão iniciando na mediunidade? Para já procurar com o coração. Uhum. Não entrem em espaços ou em terreiros ou seja o que for, porque está apaixonado por uma pessoa ou porque está apaixonado por outra ou por que coisa. Não, entrem porque querem entrar. Porque algo vos chama. Lá dentro, algo puro. A chama divina vos chama. Isso? Sim. Agora entrar porque... Ah, a minha tia está, a minha avó está, o meu marido está, a minha mulher está. Não. Isso é errado. Agora entrar no caminho espiritual. Porque sente. Aí é. A verdadeira entrada. Tá certo. Muito obrigado. E agradeço o senhor ter cedido do seu tempo e do espaço para a gente colher esse conhecimento com o Espírito. Graças a Deus. Muito obrigado a mim também. Amai o vosso irmão, ajudai o vosso irmão. Não fazei ao outro que não quer que lhe façam assim. Não entrai dentro do espaço do outro sem que o outro o permita. Isso são mensagens importantes.